dinheiro, trabalhando o ano inteiro, numa cerâmica, fabricando pote. E lá no alto da Mooca, eu comprei um lindo lote, 10 de frente, 10 de fundos, construí minha maloca. Me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha tudo pode conseguir. João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim. Por onde andará Joca e Mato Grosso, aqueles dois amigos que não quis me acompanhar, andarão jogados na Avenida São João, ouvindo só quadrado na detenção. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode demolir. Minha maloca, a mais linda deste mundo, ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir. Deste mundo, ofereço aos vagabundos que não têm onde dormir.